Pita Araújo, trilha sonora do gueto. A revolução continua, assim como as patifarias mazelas do sistema continua. Essa é a homenagem do trilha sonora do gueto, Zé Geraldo e toda a rapa da época que foram exilados por conta de um sistema opressor, manipulador e escravizador. Tentaram me parar, não conseguiram, tentaram aniquilar. O quê? Meu raciocínio, porque me consideram subversivo. E para o sistema de Brasília eu sou nocivo. Sou vida louca original aqui do Capão. Sou conhecido aí nas ruas também por Capão. O que não paga quando quer ele manda buscar. O que não tá nem aí se o som dele vai tocar. Nesses programas de rádio manipulador, nessa herança miserável que o sistema doou. Um cala boca pra você que tá sem moral, que tá vivendo em 2013, sistema feudal. Cê quer parar minhas ideias, manda me matar. Porque Jesus é meu pastor e eu não vou gelar. Eu tenho um sonho que é ver o povo do gueto, de leste, oeste, norte a sul, ter o seu respeito. Talvez a minha geração não alcance isso. Herança do velho sabota, rap é compromisso. Se não tomar cuidado, tá virando Babilônia. Igual no ringue, mais um soco, o povo vai pra lona. Aonde tá Deus? Mostra-me quem é o cara que vai fazer a diferença, o tempo não para. Se tiver dentro da minha casa, eu te prometo, Senhor, igual Ana com Samuel, eu devolvo com amor. Eu não queria que ele carregasse essa bandeira. Vida difícil, vida louca, não é brincadeira. Desculpa, filho, não foi eu que escolhi pra você. Foi Deus que te deu o chamado, não adianta correr. Se considere orgulhoso mesmo no perigo. Cantor de rap aí é mato, poucos escolhidos. Infelizmente essa missão ficou pra você. Zequinha 014, cê não acredita, vem ver. Cê não acredita, vem ver. Cê não acredita, vem ver. Zequinha 014, cê não acredita, vem ver. Fazer de mim dono dessa geração. Acho que é melhor deixar isso para quem, assim como nós dois, gosta de rap também. Agora tá ligado, se o povo consagrar, o Zequinha vida louca de menor não vai prestar. Já era pro sistema, já era pros pipoca, já era pros comédia que boicota a gente agora. Eu levo essa e só canto para quem tem humildade e respeito pelos meus também. O seu dinheiro não corrompe o meu coração, porque dinheiro meu pai tem e não ostenta não. Não adianta você ter ele sem moral, pra você andar no gueto só pagando pau. Desculpa aí a lealdade e a sinceridade, não sou refém de safadeza, gosto de verdade. E a verdade é que o rap tem que resgatar o que o sistema na moral tenta assassinar. Nosso orgulho e prazer de ser filhos do gueto, a nossa mixigenação de ser índio com preto. Aí rap é o seguinte, não adianta correr, responsa ficou pra vocês decidir quem vai ser representante oficial desse movimento chamado rap, hip hop, cinco elementos que felizmente se perdeu na vaidade. E como todo movimento perde a identidade, cê está ligado que o poder emana do povo. Cantor de rap sem vocês faz papel de bobo, então exija o respeito que vocês merecem. Quando tiver evento sujo, só não comparece. Aí verás o joio saindo do trigo e saberás de verdade quem é inimigo. Porque às vezes ele tá dentro de casa, só esperando a hora certa pra te dar facada. Um movimento que eles chamam de revolução. O que tem mais é Zé Povinho se traindo, irmão. O sabotagem foi traído, morreu como um homem. Tupac foi assassinado, não se sabe onde. O Che Guevara, Malcolm X, Martin Luther King. Virou história para o gueto sem entrar no ringue. Saindo fora, sou Zequinha, filho do Cascão. Original contestador, sem a pretensão de me tornar o novo líder, mas se Deus quiser, tô com vocês até depois do fim, sabe como é? Sabe como é? Sabe como é? Tô com vocês até depois do fim, sabe como é? Sabe como é? Sabe como é? Tô com vocês até depois do fim, sabe como é? Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando meus combos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando meus combos. Mais uma vez, a fusão Pita Araújo, trilha sonora do gueto. MPBVL, MPBVL, a música popular brasileira do Zimbabue. Obrigado, Zé Geraldo, pela inspiração. Muito obrigado a toda a velha guarda.